800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, estamos começando mais um Santa Demo pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje é dia 26, agora são exatamente 1h07. Eu sou a Carolina de Davi, estou apresentando junto com meu querido colega Guilherme Gabi. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes do Santa Demo. Bem, se a Carol falou, agora 1h07, começando mais um programinha, nosso programinha sabatino, que hoje traz trash metal, hoje traz coisa pesada, hoje vai ter a galera aí no estúdio. Hoje vai estar massa. Enfim. Vai ter uma galera que toca um som mais tranquilo aí. Vai, a gente vai mesclar. A gente vai mesclar. Hoje é o nosso programa de número 16 do semestre, né? Agora A gente tá contando pelo semestre. E as nossas redes sociais é facebook.com/santademo, a gente tá arrumando os 1000 likes aí, acho que faltam exatamente 18 likes. Eu não tô muito eu tô todo dia. Tu é dessas. Pode crer. E o nosso Twitter é twitter.com/stademo. Também tem o nosso o nosso blog, né, que é santademo.wordpress.com. E o nosso e-mail, santademo800am@gmail.com, pra galera que quiser entrar em contato com a gente. Tem uma galera entrando em contato com a gente agora, eu vi que essa semana... Isso é bom, tá ligado? Eu fico feliz com isso. É, a galera tá entrando mais em contato. Eu tava conversando com um amigo meu, o Peterson, no domingo, que teve o Dia Mundial do Rock e tal. Eu falei disso do programa de banda autoral. Ele já me deu um contato de um amigo dele. O amigo dele veio falar comigo sobre como é que era pra tocar som aqui e coisas assim. Enfim, entrem em contato com a gente, venham atrás, procurem, que a gente vai estar sempre aqui. Não, e a galera chega isso, né? Até pra um clipe assim, avisem aí que a gente lançou. Isso, é pra isso que a gente claro, tá aí, né? Claro, a gente tá meio que nessa. E o nosso blog aí a gente não tá atualizando tanto agora, porque teve a Copa. E a gente ficou meio sem conteúdo. A moral do blog é trazer alguma coisa diferenciada também sobre as bandas. Exato, é. Sabe, a gente vai retomar agora nesse semestre. Exatamente. Isso aí. E a trilha do nosso programa, não sei se alguém percebeu, é Black Label Society. Essa é a versão de Machine Gun Man do álbum, enfim. A moral da trilha de hoje foi que depois a gente vai ter na mesa dois integrantes da Speech, que é uma banda de Southern Metal aqui de Santa Maria. E algumas das influências deles são, enfim, Black Label Society e Pantera. E eu gosto das duas bandas, mas eu peguei Black Label Society por simpatizar talvez mais com o Zach Wilde, que ele é um guitarrista que eu gosto bastante. Uhum. E aí ficou a escolha da nossa trilha. Tá tocando agora, por sinal, a Machine Gun Man. É uma música muito interessante, muito legal. Que foge um pouco, talvez, da paulada do Black Label Society. Mas é uma boa música. Mas eles têm umas baladinhas assim, né? Até o Zach Wilde já lançou um álbum assim que é mais... Sim. Uma coisa country, assim. Isso, não. O Zach, ele tem essa veia mais... Essa veia bem Southern, mais solista. Uhum. Ele tem uma guitarra que eu acho muito bonita, que é a bandeira do... Acho que é do Confederado do Sul, se eu não tô enganado. Que é aquela que os caras, tipo, do Alabama, enfim, dos Confederados do Sul. Ele tem uma guitarra que ela é toda feita, tipo, é a base dessa bandeira. Na cor da Les Paul dele, só que ela é toda meio detonada, com as tampas de garrafa, mas, assim, ela é muito bonita. Eu conheço a oficial dele, né? Que é aquela com os alvos e tal. Essa do Southern ali, dos Confederados, é mais das antigas. Ele era de uma banda, né? Como é que é? Pride and Glory, isso, que era um power trio dele antes, que ele tem essa pegada meio Southern, essa pegada meio metal. Só que aí no Black Label Society eu acho que ele pegou e acabou, enfim, dando mais. Uma cara mais... ele conseguiu fazer o que ele sempre quis fazer, sabe? Porque ele é o frontman absoluto da banda, ele que criou a banda, ele que leva a banda nas costas. Ele tem total o estilo pra frontman, né? Sim, ele é o cara que leva, é interessante. Black Label tem 9 álbuns lançados e lançou o último este ano, que é Catacombs of the Black Vatican, enfim, as Catacumbas do Vaticano Negro, que é um álbum bem legal, um álbum bem pesado. É bem legal. É isso aí. Bom, o nosso programa, primeiro quadro, é o Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! A banda que vai ter no garagem de hoje, a gente vai ter dois garagens, né? Mas a primeira é a Apotheon, que é uma banda de metal formada em Santa Maria, em 2010. A banda iniciou como um projeto em Caçapava do Sul, no ano de 2007, com os amigos Pedro Ferreira e Maurício Torres, com o intuito de trabalhar nas músicas autorais, né? E em novembro de 2010, já com a formação completa, que é a que tem até hoje, a banda iniciou os ensaios e a seleção para a música para gravar o primeiro álbum. E em 2013 elas lançaram, no primeiro semestre, esse primeiro álbum, que se chama Alienation, com 8 faixas. Bom, eles tocaram no Dia Mundial do Rock, né? Eles tocaram no domingo, na Pesadeira, eles foram o penúltimo show, foram eles, e depois já veio a Nocity. Tava lá o Molina, por sinal, trocou uma ideia meio curta lá, enfim, tava lá todo mundo lá. Show. Show, show. O Dia Mundial do Rock foi muito legal, né? Não sei, tinha que parabenizar a galera que organizou. Pena que é poucas vezes, palmas, sabe? Verdade. Mas é uma galera... Tá rolando, sabe? A galera tava meio enlouquecida lá, uma gurizada na frente, fazendo uns mosh, umas roda punk no meio da Pesadeira. O Molina subia... curtiu. O Molina tava curtindo. Eu lembro que ele tava curtindo muito aquilo. Era tipo, a galera se enlouquecendo na frente do palco, subia no palco, dava uns mosh, assim. Não, e tá ocupando a praça ali, né? Pelo lugar público. É legal. Foi uma baita, iniciativa. É uma baita iniciativa. E é legal porque são bandas de som autoral, né? São, tipo, e são diversas bandas, tem bandas que estão recém começando, teve a Nostic, que já é uma banda que tem conhecimento de palco, né? Então são coisas, vai trazendo, vai juntando bastante banda, vai juntando bastante galera. E é legal, assim, a gente deu pra perceber a necessidade que existe disso em Santa Maria no momento, sabe? Por ver aquela praça cheia de gente, curtindo, a galera enlouquecida, sabe? Realmente gostando do que tava ouvindo. Uhum. Isso mostra como, assim, a carência que se está fazendo em Santa Maria, que o DCE tá fazendo, sabe? Que a nossa administração tá simplesmente cega, propositalmente para isso, o que é triste. Mas, enfim, parabéns aos organizadores do Dia Mundial do Rock. Mas voltando a falar da Apotheon, eles tocaram. Eu peguei o show deles, e como eu falei, da Nosti. Cara, o som deles é legal, né? É um som mais específico, né? Um thrashzão mais pesadão, mais pegado mesmo. Mas que é a proposta da banda, né? Eu tava conversando ontem com o Pedro Ferreira, que é guitarra e voz. Nessas andanças da vida, que o cara sai pra tomar alguma coisa, assim, vai indo. Uhum. O cara se fechou, e aí nós trocamos uma ideia. E ele veio falar comigo sobre como é que é, tipo, composição da Apotheon, tipo, a moral das letras serem em inglês, eles são aqui de Santa Maria, mas as letras serem em inglês, eles tocarem esse thrash metal assim. E ele fala, que daí é uma visão mais, acho que, da banda, que o público a banda é voltada para um público mais do exterior. Eles sabem que aqui talvez eles não tenham um espaço que eles possam ter lá fora. Por e ele mesmo disse isso, ele citou Sepultura, que foi uma banda que teve que dar certo lá fora antes, pra depois começar a ter um reconhecimento maior aqui. Que talvez seja o que aconteça bastante com o metal, porque com esse metal mais tradicional no Brasil, né? Que são bandas que começam a compor em inglês e visam mais o exterior. Aí ele também falou de uma questão mais, diremos assim, mais... Ah, não vou saber explicar, mas que ele fala que o rock and roll é inglês. O rock and roll nasceu em inglês. Uhum. Então é melhor de ouvir um rock and roll em inglês, ele falou uma coisa assim... E aí tá a moral de ser como é que é o som da Apotheon, que é inglês e é um thrash bem pesadão. Mas é bem interessante, é um som bem legal. Pra quem curte, obviamente, né? Um público mais seleto pra curtir um thrash metal, sabe? Uhum. Mas é bom, sabe? Eu achei bem legal, eles têm bastante energia. O que eu ouvi, pelos que eles se proporam, achei um som tri massa, assim. E é uma, são longas, né? As que eu ouvi, tipo, tem uns 6 minutos e coisa. E tem uma introdução, tem um troço é trabalhado, assim, né? Os caras... É bem trabalhado. Tocam mesmo. É, tem até aquela música que é homônima ao álbum, né? Alienation. Que ele fala que, tipo, é uma das músicas, talvez, a mais conhecida, assim. Que a galera já sabe cantar o refrão. Isso é legal. Mas... mesmo a galera ali, sabe? Na praça e tal. Talvez não seja o objetivo deles, o público deles, mas ele fala que é legal. Ele fala que é bem legal isso. E aí surge, né? O CD eu ganhei também nessas andanças. No próprio domingo eu tava lá, depois ali na praça, conversando. Tava eu, o Joey, enfim, um abraço pro Joey se ele estiver nos ouvindo. E mais uma galera, e eu a gente tava... tribunita a capa do CD. Não, um CD bem trabalhado, um CD bem feitinho, bem legal, assim, bem um cartezinho bonitinho, ele é bem... é um CDzinho bem trabalhado, sabe? Um CDzinho bem legal. Nossa. A capa é bonita, sabe? É bem legal, a arte da capa é bonita. E aí nessas andanças, e o domingo passado, logo que acabou o Dia Mundial do Rock, o cara ficou pelo centro. E aí, cheguei lá, falei... Diário de Guilherme Gabi. Diário de Guilherme Gabi. E aí eu falei, cara, do Santa Demo, pá, e o cara pegou e deu o CD assim, sabe? O que é legal, porque é legal porque talvez seja um retorno, sabe? Que é a moral do nosso programa é esse, né? É trazer as bandas daqui pra cá, entendeu? Uhum. E aí... aí tá sendo legal, tá sendo legal. Bom, e ainda esse ano a banda se prepara pra gravar novas músicas, né? E pra lançar algo no início de 2015. E, bom, os integrantes da banda é o Pedro Ferreira no vocal e na guitarra base, o André Litt na guitarra solo, Maurício Torres no baixo e Pablo Castro na bateria. Uhum. Foi o André, da guitarrista, que me deu o CD no domingo passado, valeu, pra aí, deixar André. Claro. Valeu aí, André, né? Valeu aí, André. Bom, então, vamos chamar os sons. Vamos chamar os sons. Da ponta 1, primeiro vai ser Alienation, depois Social Contract, depois Rise. E a Lia Molina está com o nosso CD. Quase lá. Quase lá, mas aumenta a trilha aí, Molina. Vai, tá bom. We'll be right back. Acabamos de ouvir Apotheon com Rise, antes Social Contract e antes Alienation, que é a música homônima ao álbum da banda. E eu tô aqui com um encarte, né, que tu ganhou o CD. E realmente, assim, lendo as letras dos caras, bah, eles compõem muito, assim, a questão de, tipo, de compor em inglês, né, de ser brasileiro e compor em inglês. É a questão do vocabulário, né, de tu ter vocabulário mesmo pra aquele assunto que tu quer falar. E eu tava lendo, eles realmente, né, instigam, assim, a questão do... Esse Social Contract, por exemplo, é uma música que tem uma letra bem instigadora, assim. Achei bem massa as composições. É legal, é legal. Cabeça. Então agora, dando sequência ao nosso programinha, nós vamos ao Endiabradas. Nós vamos ao Endiabradas. Isso é uma surpresa pro Molina. Olha quem apareceu. Tcharam! Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Então agora no Endiabradas a gente tem duas bandas no Endiabradas de hoje, é isso? Uhum. A primeira é The Gits, eu não tô me falando, mas enfim, foi uma banda, é uma banda americana de punk rock formada em Yellow Springs, em Ohio, em 1986. Eles fizeram parte da cena musical de Seattle, do início da década de 90, a cena de Seattle que era a cena forte lá, enfim, Nirvana, Pearl Jam, do grunge, exatamente. Na década de 90, e eles eram conhecidos por suas impetuosas performances. Os membros da banda eram Mia Zapata no vocal, Joe Splin na guitarra, Matt Dresner no baixo e Steve Moriarty na bateria. A banda acabou em 93, após o assassinato de Mia Zapata. Uhum. É uma história bem trágica que depois a gente vai contar um pouquinho. Tá bom, então dando sequência. Durante um tempo em que tocaram juntos, a banda lançou dois álbuns de estúdios, uma compilação, um álbum ao vivo e três singles. Apesar da banda não ter sido assinada por uma gravadora famosa e nunca ter alcançado talvez o mainstream, a fama, Zapata é citada constantemente como uma influência para diversas cantoras. Bom, e esse Endiabrado foi feito pela Andressa, né? A nossa querida colega aqui do Santa, e ela disse que a Zapata é muito importante para ela e que ela não escolheu à toa. Na real, ela não escolhe nenhum à toa e mandou um beijo pra gente. Bom, sobre a morte da Mia, foi em 7 de julho de 1993, por volta das 2 horas da madrugada, Zapata saiu do Comet Tavern, localizado no bairro de Capitol Hill, na cidade de Seattle. Ela ficou um espaço no porão de um apartamento e por um curto espaço de tempo visitou um amigo que vivia no segundo andar. Essa foi a última vez que ela foi vista viva. Ela talvez tenha andado alguns quarteirões no oeste, a caminho do norte para o apartamento de um amigo, ou talvez tenha decidido apenas voltar para sua casa, que se localizava mais ao sul. Ela foi estuprada e morta no distrito central de Seattle. Acredita-se que ela tenha encontrado o seu assassino por volta das 2h15 da manhã. Um empregado do Comet Tavern, no local onde ela estava, afirmou que ela estava usando o Walkman quando deixou o local. A polícia acredita que Mia Zapata estava andando pelas ruas ouvindo música em seu Walkman e por isso não ouviu o assassino se aproximando. De acordo com Unsolved Mysteries, um programa de TV a cabo, um homem a 2 quarteirões de distância ouviu o grito de Mia Zapata por volta das 3 da manhã. No entanto, uma mulher encontrou o corpo de Mia por volta das 13h30 da manhã no cruzamento da 24th South e South Washington Street, né, no distrito central de Seattle. Bom, de acordo com exames médicos, se Mia Zapata não foi estrangulada, ela acabou falecendo em decorrência de ferimentos internos, provocados por espancamento. Ela tinha apenas 27 anos. A história e a reconstituição do assassinato foram exibidas no programa Medical Detectives do canal a cabo Universal Channel. O crime ficou sem solução até 2003, quando seu assassino foi preso e condenado a 36 anos de prisão. A Mia Zapata está enterrada no Cave Hill Cemetery em Louisville, na sua cidade natal. Bom, a gente vê aí que foi um caso de estupro, né? Realmente é impossível a gente conseguir achar, né, alguma explicação, né? Explicação. Justificativa pra isso. E, bom, realmente foi um mistério, né? Esse caso, ele ficou... Tu vê que ele ficou vagando por aí, assim, as pessoas saberem direito o que aconteceu, né? Na verdade... Só depois que depois de 10 anos foram saber e a TV a cabo já estavam fazendo reconstituição para tentar entender. Uhum. Né? Então, é isso aí. Bom, vamos, né, sair dessa obscuridão. Dessa tristeza. E a Dessa mandou também outra banda pro Endiabradas, que é mais brandinho assim e não tão nervosos. É o Lacera. Bom, a gente vai ouvir 2 músicas do disco mais recente desse Lacera, que é a coisa mais linda, que se chama See the Light, coisa da Andressa, que é isso aqui, é de 2012. E depois a gente vai ouvir mais outras músicas do álbum de 2014 deles. O Lacera nada mais é do que a carreira solo de Kate Goodman, do Vivian Girls, sua outra banda, que é também recomendadíssimo pra quem curte essa cena aí. E nesse disco dá pra notar uma clara evolução da Kate, ainda mantendo pitadas garageiras, mas dá aí uma quebra no som sujo que ela fazia no Vivian Girls. Bom, então chama as músicas pra nós aí, Gui. Então agora a gente vai ouvir do The Gits, Sia Weed e Second Skin. E do Lacera a gente vai ouvir Love That Is Gone, Please Be My Third Eye, Running Wild e Never Come Around. Então roda aí, Molina. To the peace of the

Então vocês acabaram de ouvir Lacera com Never Come Around, antes a mesma banda com Running Wild, e antes Please Be My Third Eye, e do outro do Lacera, Love That's Gone, e antes The Gits, da história trágica da Mia, com Second Skin e See Ya With. Isso aí, agora a gente recebeu aqui, né, no estúdio... Isso, o Matheus tá ali, o Matheus Bortoluzzi da Speech tá ali. E a gente vai chamar um breve intervalo pra se organizar aqui e já voltamos. Então, você tá ouvindo... O Santa Demo, agora são 14 horas. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 1 minuto. Olá, amigos da Rádio Universidade, dando sequência às transmissões de festivais nativistas, nosso destino desta feita é a cidade de Cruz Alta. Já deu de mate, tá na hora, meu parceiro. Grita o fronteiro, quase a guisa de clarim. O campo chama este atavismo, qual sincero. E o pago inteiro vem pulsar dentro de mim. 34ª Coxilha Musical Nativista, dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, a partir das 21 horas, aqui nos 800 AM. Rádio Universidade, pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca a cultura. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho e a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias, porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, foi o sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana, foi alumbrando caminhos. Para ter sucesso na vida, é preciso antes ter sucesso na escola. Isso significa que o aluno precisa se dedicar ao máximo para aprender e concluir os estudos. E para isso, é fundamental também que os pais e mães estimulem o interesse e o prazer dos filhos pelo conhecimento. E que falem também sobre a importância de se valorizar os professores e de serem parceiros no aprendizado diário. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. A gente acaba de voltar do intervalo, né? Tá ouvindo Santa Demo pelos 800 AM da Rádio Universidade. Agora são exatamente 2 horas e 4 minutos. E, bom, a gente vai... Vamos pedir mais uma vez material, né? Pra galera mandar material aqui pro Santa Demo. A gente toca música independente, música autoral. Quem tá começando aí, quem já tá na estrada. É, quem manda ali, vem aqui. Sei lá, a gente vai atrás, sejam receptivos também. A gente pede isso porque a gente tá aqui pra trocar uma ideia. A gente tá aqui pra tocar um som, sabe... Conversar sobre música, que é o que a gente curte. Tá ligado? Exato. Então a gente vai pro nosso bloco Garagem agora. Novamente o Garagem, então seguimos. Ah, vamos seguir direto, então. Agora na mesa com a gente tá o Matheus Bortoluzzi. E aí, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite pra vir aí falar sobre som. A gente agradece. Sobre o som da gente, sobre todo tipo de som. E É isso aí, metal. É isso aí. O Matheus, que é baixista da Speech, a banda aqui de Santa Maria, banda que tocou domingo passado, também tocou com a Apoteon, também tocou com a Nocity, no Dia Mundial do Rock. A gente tava aqui trocando uma ideia agora de como foi tocar ali no Dia Mundial do Rock, a galera não esperando aqui. E aí, Matheus, como é que foi? Cara, foi muito legal, a gente não esperava tanta receptividade, até porque é um trabalho novo, né? Novo da banda, que a gurizada já é tudo nego velho aí, então o pessoal já da noite, da antiga, já conhece toda a turma. Então a gente decidiu se juntar aí o ano passado, em 2012, para fazer um som diferente aí, que a princípio... Pelo que consta, a gente não vê ninguém fazendo na cidade. Então, e se tem fazendo, tá muito escondido. Então a gente decidiu fazer o som próprio aí, que é o que a gente sabe fazer de melhor, e ver o que a galera acha, curte, né, cara? Utilizando todas as nossas influências, que vem do thrash, do death, do heavy metal tradicional, até o tradicionalismo gaúcho, né, cara? Que é onde tá as letras, assim, da banda, teoricamente. E isso aí, que... Mas essa parte é mais com o Fabrício, né? Que a gente procura ressaltar a parte do homem sulista, do gaúcho, falando da cultura, dos sentimentos, esse tipo de coisa, né, cara? Que a Speech preza. Enfim, mas a Speech já tá indo pra outro lado. Até se tu acompanhar o nosso EP agora, que a gente lançou, tu pode perceber que tem algumas músicas mais southern, com uma pegada mais soul, mais riff, e agora os últimos sons do EP também tá mais trash, mais pesaria, né, cara? Uhum. Então tem... Shadow Man Dust, ela é mais... Ela tem uma levada diferente, por exemplo, de algumas outras, né? É, ela é mais cadenciada, isso, né, cara? E foi o primeiro videoclipe de vocês, né? Foi. Até gostaria de agradecer toda a galera que participou lá. Tá muito legal. O Renan, da Unifra, que foi o cara que fez toda a produção e coisa, e mostrando que Santa Maria tem cartucho aí pra concorrer com as bandas gringas, velho. Pode crer. Com material de fora. Então, é só a galera se mexer aí, porque, cara, assim, ó, comecei minha carreira tocando nos anos 80. Então, no final dos anos 80, com o pessoal da antiga. Enfim, e o que a gente nota, assim, é que tem fases em Santa Maria que acontece muita efervescência de som. Então, a gente tá... Cara, a gente tá vendo, viu por esse festival aí do Dia Mundial do Rock, que tem muita banda boa, cara. E tem muito músico bom também. Porque hoje as pessoas estão tendo acesso tanto a instrumentos bons e a material, a discos, livros e videoaulas, que antigamente era tudo em VHS, né? Hoje em dia a gente tem tudo, enfim. Então é uma coisa muito interessante isso aí. Santa Maria surpreendeu a gente nesse quesito de ter bastante material novo, cara. E o que está acontecendo é que as próprias bandas estão fomentando seu público e estão criando seus festivais. Hoje a banda tal vai tocar em tal lugar, então todo mundo vai lá ver. E isso é importante, cara, porque, cara, tem que movimentar isso aí, cara. Não é só o mercado cover, eu acho que tá muito além disso, né, cara? Uhum, e tem público, né? A galera vai, tinha bastante gente lá, tinha... E a galera se anima, né? Tem receptividade, que nem tu falou, da galera fez roda punk, subiu no palco. Tipo, a galera fazendo mosh uma hora, não sei se... isso demonstra, assim, ó, como as pessoas estão receptivas a essa coisa que falta do som próprio, do pessoal ir tocar, levar seus amigos, levar seus parentes, a sogra, o sogro, o cachorro, a galinha, e lá ver que é o que tava rolando, entendeu? Santa Maria tá carente disso, e agora vem acontecendo através desses festivais, que existe uma... série de pessoas envolvidas com isso também. Então não é só a banda Speech, é todas as bandas de Santa Maria, todo o pessoal envolvido da produção, da foto, do som, da rádio, que, cara, é que tem que partir de nós, né, cara? Então, graças a Deus, essa coisa tá acontecendo e tem que ter mais desses ainda. E agora entrou o Lucas aqui, a gente não... Como é que tá, Lucas? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilidade, chegou no meio da conversa ali, mas aqui, enfim, retomando, a gente tá com o Lucas. Batera. E o Lucas, o Batera, e com o Matheus, da Speech, trocando uma ideia sobre a banda, enfim, Dia Mundial do Rock e coisas do gênero. Uma pergunta que eu queria fazer, que é a pergunta, acho que é a pergunta base, tipo, da entrevista com bandas, como que a banda começou, como que surgiu a Speech? Vamos lá. A história é longa? É longa. Mas é bom que temos bastante tempo de programa, né? Exatamente. É pra vocês. Cara, assim, ó, na realidade a gente se conhece há muito tempo, há mais de 20 anos a gente se conhece de tocar na noite, tocar no metal ou cover, enfim, sempre pro lado do rock. Uhum. Então, tínhamos uma banda, eu e o Luciano, chamada Damage. Que talvez de repente da nossa até hoje foi mais teve expressão. Uhum. A gente tinha uma gravadora na Europa, distribuía, que era antigamente, isso aí eu tô falando em 98, 99, que era complicado. A gente escrevia carta pros fãs e pras gravadoras à mão, cara, pra mandar material pras rádios. Hoje tá muito fácil as coisas. Uhum. Simplesmente tu joga no YouTube, Facebook, e aquilo ali viraliza e se transforma. Uhum. Em coisas, por exemplo, coisas simples se transformam numa tempestade. Eu acho interessante isso aí. Mas enfim, a gente sempre manteve a amizade, tocando junto, ou em projetos covers na noite, sempre no rock. E aí a gente andou meio parado, cara. Cada um foi pra um lado, cada um foi se virar na vida, porque a gente tava saindo da juventude, se formando na faculdade, tinha que, uhum, dar um jeito, né, cara? Certo. Sim, o baile segue. É, e esse é o grande problema. A galera segue, começa, né, uma banda na faculdade, assim, e aí quando vê, bah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, e aí a coisa acaba. Uhum. Mas, graças a Deus, o velho lá de cima deu uma força pra juntar nós de novo. Uhum. Então, um dia eu falei pro Luciano, bah, ó, cara, tô pensando em fazer um som, vamos se juntar, vamos. E aí a gente já conhecia o Fabrício de outros trabalhos que ele tinha com outras bandas. Que a primeira banda dele foi a Fúria. Sim, tanto que, né, o Fabrício Fúria, né? Então a gente já se conhecia há muito tempo, cara. Eu disse, cara, vamos fazer um troço diferente, porque a gente tocava, uhum, bastante, era power metal, metal melódico. Cara, vamos fazer um troço mais agressivo, que trabalhe mais riffs, uhum, e... Não, vamos... Aí a gente falou com o Fabrício, o Fabrício estava afim, vamos fazer... Convidamos um amigo nosso, que era o Leonardo, que foi o primeiro batera da banda, que já tocava com a gente. E aí dali a gente começou a ensaiar e fazer som, cara, e começou a surgir, que foi aí, surgiu a Shadows and Dust, surgiu Last Breath, e aí a coisa foi acontecendo, e a gente foi ensaiando e tocando, e aí pelos percalços da vida e compromissos a gente teve mudanças na banda, mas nada, nosso primeiro batera saiu por questões profissionais, ele tava desenvolvendo um laboratório dele... Então ele foi pra esse lado, aí eu achei o Lucas na internet, né? Voltando ao assunto, que o Lucas, a gente tava procurando um batera aqui de Santa Maria, aí o Lucas apareceu, tava aí, sem banda, bobeando, ó, cara, vamos fazer um som lá. Aí fechou, cara, fechou a parceria. Deu certo. Deu certo, e aí apareceu o Márcio também, que é um cara que a gente já conhecia, que é lá de São Pedro, um baita guitarrista, e a gente tá sempre de olho, né, cara? A gente toca na noite aí... sempre sabe quem tá surgindo, quem não tá, quem saiu, quem voltou. Então aí a ideia principal era juntar os amigos, né, cara? Juntar os amigos pra fazer som dos infernos. E foi o que aconteceu, cara. Foi o que tá rolando. É o que tá rolando, tamo compondo, cada ensaio a gente faz um som e coisa. Na realidade a gente já tem um disco pronto, cara. Mas a nossa ideia foi lançar um EP pra ter um feedback do que o pessoal tá ávido, claro, né? Pode Vamos crer, ver, claro. Então... Graças a Deus tivemos uma boa resposta, então o trabalho continua e daqui a pouco já tá surgindo outro clipe aí, som novo. Tá seguindo. O primeiro contato que eu tive com a Speech foi muito antes da banda Simples aparecer. Eu tava falando com o Fabrício num tributo a Pink Floyd que teve no Moto, e aí ele até mostrou um som da banda, ele falou, não, a vibe do cara não é tanto essa, apesar de eu gostar de Pink Floyd, mas a gente vai pro lado mais pesado, e aí ele mostrou um som da Speech. E aí tá aí, tá ligado? Ele mostrou isso ano passado, faz um tempão. E agora a galera tá aqui tocando, lançando um som e aqui com a gente no programa. Não sei se tem uma pergunta pra fazer agora, Carol. Bom, foi a primeira vez que vocês tocaram em Santa Maria, né? Agora no Sim. Mundial do Rock. Vocês já tinham tocado em outros lugares? Não, cara. A gente tá em processo direto de composição. Então a gente tá até a gente nem ia fazer esse show, cara. Foi por pressão dos amigos. Assim, não, vocês têm que tocar. Uhum. Porque a gente tá... Como quer aprontar o disco logo, até o final do ano, cara... A gente tá, então se a gente vai tocar, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Foi o lançamento do EP. Uhum. Então a gente pegou ali, tocamos os 5 sons do EP e mais um som inédito. Que quem tem gravado e quem não tem, agora só no disco vai ver. Enfim, mas foi muito interessante, assim, cara. A gente gostou, a energia do pessoal veio o pessoal fazendo roda punk e dando mosh, que nem vocês falaram. Então, foi muito legal, cara. O som muito bom, a produção muito boa, o pessoal todo envolvido. Muito, muito profissional, né, cara? Isso só tem a somar, né, cara? Com certeza. Tanto pra vocês quanto pro público, né? Pra galera que daqui tá precisando, né? Tá falando, a gente comentou com o Molina até lá no próprio dia do rock, ele tava comentando com a gente. Santa Maria tá precisando de uns eventos assim, Santa Maria tá precisando de, sabe? Porque tá rolando banda, tá rolando bastante coisa autoral. E aí surge esse evento agora que deu muito certo, né? Deu muito certo pela receptividade, pela galera em si. E tá, cara, vocês estavam falando que vocês já tocam há muito tempo. Há quanto tempo tu toca na noite? Assim, cara, na noite, acho que uns 20 anos. E tem muita banda que vai passando por... Quais bandas que já rolaram? É, que tem aquela coisa do... Por exemplo, enquanto eu era jovem, tava na faculdade, tinha aquela coisa da curtição, de tocar, beber uma cervejinha, agarrar as gatinhas. Hoje eu criei vergonha na cara, hoje eu sou casado... A minha esposa, a Mônica, te amo. E tem duas filhas lindas, a Laura e a Alice, entendeu? Que também curtem som, que lá em casa é só pesaria, né, cara? Uh-huh. Então é som direto. Então, enfim. Então aí você vem da noite e aprende a tocar, quer tirar uma graninha pra fazer festa e coisa. E aí, enfim. E é a cachaça nossa, né, cara? Que é a música, que tu não larga. Então aí você entra na noite com bandas cover, toca rock, toca aqui, toca lá, viaja, conhece a estrada, passa os perrengues técnicos e também outros, enfim. Então isso é, não adianta, é a vida do músico, essa carreira maldita, essa cachaça, que adoramos. Maldita, né? Que é pesada. E tu, Lucas, assim, há quanto tempo tu toca, se tu tocava... É casado também, quer fazer alguma declaração? Casada, não sei se ela tá ouvindo, mas eu amo ela e minha filha Alice, tá com a Aninha também. Cara, eu toco há 15 anos, eu comecei tocando batera ali, com aquela bandinha de colégio, aí depois achei uma banda, a gente acabou montando mais ou menos parecido com a Speech, assim, cada um era de um lado, foi se juntando pra fazer um som, que foi a Aperon. Aí a Aperon, como era a gurizada mais nova, chegou a época que tava todo mundo se formando, cada um foi pra um lado de novo, né, então foi, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente no Texas, então... Aí acabou, bem dizer, acabou a banda. Aí fiquei um tempo sem tocar, e aí um primo meu, vocalista, me pediu pra... Convidou pra fazer uma banda, que é a Vecan, que ainda tá ativa em Santa Maria, tá em processo também de composição. Mas eu tava parado, assim, de tocar na noite ou em shows, eu tava há alguns anos já sem tocar, assim. Até meio sem praticar em casa também, tava bem enferrujado em questão da correria do dia a dia, né? Porque claro, tem que tocar a vida também. E aí o Matheus me contatou, eu falei, ó, cara, eu tô meio parado, tô meio lento, aí vamos ver. Aí foi botando pressão, e aí, ah, tem ensaio aqui, tem ensaio ali, daí foi, saiu. É o que tá rolando, né? Bom, as composições de vocês são todas em inglês? Sim. E como é que é isso, assim, porque vocês decidiram ser em inglês? Cara, a gente... Não foi uma coisa decidida, foi uma coisa natural. A gente já vem trabalhando isso, sempre fazendo som em inglês, até por causa do mercado, né, cara? Que é complicado aqui no Brasil tu fazer metal em português. Existem bandas boas, cara, bandas boas. Cito uma tipo a Glória, que é uma banda que até então tinha uma pegada meio emocore, e hoje em dia toca Pantera, toca isso. No Rock in Rio, e virou um troço absurdo. Os caras são muito bons, mas já foge da nossa essência, assim, né? Foge da nossa proposta inicial. Até pelo mercado, que hoje em dia é mais fácil. Santo de casa não faz milagre, né, cara? Então hoje em dia é mais fácil tu pular pra fora do país e fazer uma turnê lá... do que aqui, a própria Speech, cara. A gente tem 5 ou 6 rádios de fora tocando o som da gente. Que tu for ver nas rádios lá, tem 20 mil, 30 mil plays cada música. Então, enfim. Mas, isso na gringa, tu. Na gringa. São rádio da França, Canadá, tem uma na Suécia, outra Alemanha. E, enfim. Então são coisas que a internet possibilitou. E a gente tá muito feliz por isso, porque pinta contato de lá, de fora também. Mas isso é uma coisa mais adiante, né? Tem que deixar amadurecer o projeto também, coisa. Tá acontecendo. Mas a gente tem que prestar bastante atenção primeiro aqui em casa, né, cara? Tem muito talento, muita gente boa parece que o pessoal não quer ajudar, não quer ajudar. Então, o bom filho a casa torna. Uhum. Pois é, foi a mesma coisa que a gente tocou Apoteon no início aqui, e daí a mesma coisa, as composições em inglês para atingir o mercado. É justamente essa questão mais, talvez mercadológica, ou talvez até mais sonora, que você comentou que é difícil... fazer metal em português, né? Tipo, não é fazer música de maneira geral, porque tem músicas que são que encaixam no português, músicas típicas brasileiras, enfim. Mas é a questão do metal, a questão do rock and roll, talvez ela fuja um pouco, talvez por aquilo pelo que o cara da Apoteon me disse, que não é um troço que nasceu aqui, é um troço que ele meio que se importou pra cá, o rock and roll, o metal. E claro, com a pegada brasileira, com. Mas sim, diga-se de passagem, as bandas de metal brasileira que estão lá fora são muito respeitadas. São, cara, muito respeitadas. Sepultura, Angra, essas bandas ao mar, Híbrida, cara, o brasileiro ele sabe fazer som e faz muito bem. Melhor, algumas bandas melhores até do que os inventores lá. Uhum. Então é uma coisa bem, bem interessante isso aí, cara. E quem que escreve na banda? Todas as letras foram feitas pelo Fabrício Fúria. Ele já... na realidade, o processo de composição é o seguinte: a gente chega no ensaio de peito aberto, alguém lança uma ideia e a gente trabalha, cara. E a coisa acontece, é visceral. Não tem nada programado. Uhum. Então a gente chega, isso aqui, essa base... E faz a base e vai rolando. E aí o Fabrício já sai botando o vocal em cima e no final do ensaio nós estamos com o som pronto. Graças a Deus é um troço bem natural isso. E tá, que tá rendendo muitos frutos. A gente tem bastante som feito. Uhum. Só que aí tu vai separando, né? Esse aqui tá legal, esse daqui tem que trabalhar pra apresentar. Então é um troço bem, bem, bem, bem interessante isso aí. Legal. Vamos ouvir um som da Speech então? Então vamos ouvir Shadow and Dust. Vai lá então, Morena, roda pra nós. Aqui, ó, pra você. acabou de ouvir Shadows and Dust, da banda Speed, que tá aqui no estúdio hoje com o Matheus e o Lucas, enfim, a cozinha da banda aqui presente. Vamos ter uns clássicos da cozinha da banda presente aqui. E a gente tava comentando agora da Shadows and Dust, que é a música que tem o clipe, né? Da gravação do clipe, o Lucas tava falando comigo, foi meio conturbado. Fala pra galera como é que foi. Como é que foi essa pesadeira pra fazer o clipe? Cara, o clipe foi o seguinte, ó. A gente, o Renan apresentou um roteiro pra gente, a gente aprovou, muito legal. Era uma história do motoqueiro. E a gente tinha locações ao ar livre, que seriam as cenas do motoqueiro e as cenas da banda tocando. Enfim, as cenas do motoqueiro eles conseguiram fazer um dia antes, que foi um dia desse veranico aí de junho, que foi um dia que fez 30 graus de calor. Eita. Só que foi uma semana de muita chuva. E aí os guris foram pra serra ali em Itaara e conseguiram captar imagens ótimas. Enfim, foram num sábado, eu acho que foi. E a gravação do clipe a captação das externas da banda ficou pro domingo seguinte. E que seriam na Pedreira. Bom, chegamos lá domingo de manhã, caía um caldo. O tio São Pedro não ajudou nós, né, cara? E a gente teve que se mexer rápido, até porque o pessoal tava com problema de locomoção e coisa. Então aí foi sugerido que a gente fizesse uma captação interna. Eis o problema, qual o local? Ah, Nagari. Nagari quase é meio clichê, as bandas vão lá tirar foto e coisa. E eu me lembrei que eu tinha um parente que trabalhou nas oficinas de vagões da Rede Ferroviária Federal, antiga Rede Ferroviária Federal. Agora eu não sei o que se transformou, se virou Santa Fé, enfim, não vamos fazer comercial pros caras. E a gente, não, vamos, então levamos, deslocamos toda a estrutura, a câmera, tudo, equipamento, e fomos pra lá na oficina, encontramos um galpão, né, que essa oficina foi abandonada faz uns 25, 30 anos, eu acho, esse galpão, e a gente viu que era ali a coisa, cara. Então, montamos os equipamentos e tá aquele pau, Marcos, nesse carrinho. Vamos lá, cara, e filmamos, só que a gente tava com um problema de luminosidade, porque a gente ia fazer uma captação externa, então a gente teve que correr contra o tempo, gravamos das 2 às 5, e aí logo começou a cair a luz, e a gente tinha um problema também de localização, que ali em volta a gente tinha problema de assalto, enfim. Então até a gente ligou, chamou alguns amigos nossos. Até queria mandar um abraço pro Marcelo, o Marcelo Cavalo da Brizox, foi lá, tava como segurança da gente, e o Daniel Pires também, o Vorsen, que ajudou também, tava na volta ali, porque o pessoal tava de olho no equipamento, mas enfim, isso é inerente a qualquer... E foi muito legal, porque foi tudo meio na correria, na fumaceira, e deu certo, cara. Tá aí, vocês conferem o resultado, eu acho que ficou bom. Ficou massa, ficou bastante, bastante. E, bom, vocês lançaram o After All, né, o nome do EP? Depois de tudo, After All. Eu achei muito bonito, tô com ele aqui em mãos. Como é que foi a produção? E a arte, tudo, do disco? Tá, assim, ó. A arte foi feita por um amigo nosso, lá de Santa Cruz, chamado Alexandre Machado. Ele ilustrou todo o CD baseado nos sons da banda. A gente mandou os sons pra ele, e ele fez um baita de um trabalho, né? A parte de material foi impressa aqui, CD foi impresso aqui em Santa Maria, porque temos gráficas boas, e enfim, a parte de toda essa parte foi, a concepção foi com o Alexandre. A parte de produção musical, a gravação, master e mix, foi feita pelo Léo Maier, que também ficou um baita trabalho. Só vocês comparar aí com banda de fora aí, vai ver a diferença. Foi gravado aqui, um pouco na casa de um pouco na casa do outro, um pouco foi em estúdio, em outras coisas a gente fez lá na casa dele mesmo, que ele tá com estúdio de produção, né, cara? E tá aí o resultado, ficou uma coisa bem homogênea, bem interessante, né? E na parte de videoclipe, que a gente trabalha essas três... Esse triângulo, né, que é a imagem, por fato de ter uma pessoa formada em publicidade na banda, eu penso bastante nisso. A gente trabalha isso aí, que é a imagem, o som e a logística, né, cara? Porque hoje em dia tu tem que ser profissional, senão tá fora do mercado. Desde o teu cabo que liga o instrumento, o teu amplificador, só aí já te dá um ganho de 30, 40% na frente de muita banda, né? Que hoje isso tá aliado, a tecnologia tá aliada ao talento, e ela veio para ajudar, para fazer as coisas acontecerem, uhum, e melhorar. Então, é uma coisa que, né, não adianta, tem que estar junto. Tem que estar junto. Não, pois é, eu ia perguntar, tipo, sobre as músicas. O EP tem 5 músicas, mas a banda provavelmente tem mais músicas do que isso feitas. Fala aí, Lucas. É, eu entrei no meio do processo, né, desse EP. Então eu acabei gravando a última, só a quarta música. E as outras já, o Léo já tinha gravado as bateras. E aí, nos ensaios, como o Matheus falou, a gente senta ali, vem um com uma ideia de algum riff e a gente já monta outra música praticamente pronta a cada ensaio. Uhum. Então nós temos essas 5, a sexta que a gente apresentou lá e mais algumas ideias aí pra amadurecer. Certo. Então não teve tipo um número gigante de músicas por uma escolha pro EP, foram as músicas que estavam meio que fechadas, finalizadas, assim. É, não, porque a gente, que nem foi o Lucas falou, o fato da gente fazer um som por ensaio te dá bastante autonomia de escolher. A gente tem material, bastante material. Uhum. Se a gente quisesse lançar um disco agora, a gente tem. Tem umas 15 músicas aí. Pois é. Só que a gente procurou mesclar as que estavam mais maduras, a nosso ponto de vista. Colocar isso aí pro mercado. Que é o que a gente vem fazendo, vem trabalhando, vem, né... Enfim, mas o que o pessoal pode escutar, se preparar para escutar agora no próximo EP, no próximo, perdão, no lançamento do disco que a gente vai fazer, é que vai ser uma coisa totalmente mais pesada do que a gente fez. Uhum. Até porque a gente está indo para esse lado mais pesado, mais agressivo. Eu não sei, a banda está se encontrando com isso. Uhum. Porque uma banda, quando começa, ela tem muitas influências, né? Então, puxa daqui, puxa de um lado, do outro, o teu som sempre vai parecer com alguma coisa. Então a Speech agora tá adquirindo a personalidade dela. Uhum. Então ela tá chegando num ponto que daqui mais uns dias, bah, ó, esse é o som da Speech. A gente já conseguiu chegar nisso aí. Agora a gente tá desenvolvendo essa personalidade da banda. Uhum. O que é interessante, eu sempre comento que as bandas, as autorais, no caso, né? A galera tem influência, e a galera não tem como não mostrar influência, né? Eu toco, todo mundo toca alguma coisa. Então o cara tem uma pegada parecida com tal guitarrista ou com tal baixista, enfim. Só que o interessante é o cara não ter medo de mostrar as influências e conseguir dar a cara da banda, dar a cara pro som, que é o mesmo que vocês estão fazendo, imagino eu. Mas tipo, não teve então uma logística pra tipo, um tema do álbum, assim, letras parecidas, tratando de temas parecidos. Foi mesmo pela questão de maturação do som. É isso aí, assim, cara, tipo, a gente faz som, a gente se encontra, toma cerveja, muita cerveja, e faz som, velho. Que é o combustível da banda. É, e faz som, entendeu? E aí a gente achou que esses sons, sem nenhuma pretensão nenhuma e sem nenhuma estratégia, cara, vamos fazer som, vamos ver o que... Ah, tá legal esse som, porque hoje em dia tu não pode ser segmentado, né, sabe? Só falar de um tema. A gente pega as bandas boas que falam sempre da mesma coisa, cara. Eu acho que isso hoje em dia é complicado, sabe? Mas claro, tem que ver também em que época essas bandas estavam atuando, mas hoje em dia a gente tem muito assunto, né? A gente tem muito assunto, então acho interessante a gente falar do campo, falar do amor, do peão, da prenda, do sei lá, entendeu? Do carro que o filho comprou, uhum, e aí bateu e morreu. Que são assuntos da vida, não adianta, né, cara? São coisas atemporais, assim. É, são coisas atemporais. Então, enfim, a gente fala disso, cara, de tudo. Não tem uma ideia muito fixa, sabe? E como é que vocês fazem pra ensaiar semanalmente, que vocês ensaiam? Tem o fato de... Da distância, né? Cada um mora em um lugar, assim. É, 3 integrantes moram aqui em Santa Maria, os outros 2 moram fora. Então, como são de outras cidades, a gente se programa, né, cara? Se programa pra vir, marca um dia, e aí tenta aproveitar todo aquele dia. Ou faz, uhum, chega, faz um churrasco, uhum, depois vai ensaiar. Uma coisa assim, porque aí tu consegue produzir. Tu tem tempo pra produzir e não tem aquela coisa, uhum, contada de... Ah, tu tem uma hora pra ensaiar. Certo. Coisa. Então é aí que acontece, a coisa vem espontânea, né? Bom, você tá ouvindo o Santa Demo, né? Isso, são 2 horas e 36 minutos da tarde. Enfim, nós estamos aqui com o Lucas e com o Matheus da Speech. A Speech, que é composta por Fabrício Fúria nos vocais, o Matheus Bortoluzzi, tá no baixo. Nós no baixo. Luciano Schirmer, na guitarra. Maurício Arendi na outra guitarra. Márcio Arendi na outra guitarra. Márcio, desculpa. E Lucas de Oliveira, que tá aqui com nós também, na bateria. Sobre o CD, vocês têm alguma ideia de quando vai sair? Alguma coisa já meio planejada? Ou aquela coisa tipo, vai sair? Mas a gente não sabe quando, como é que... Cara, foi como eu tinha falado, a gente tá com som, tá trabalhando, a nossa ideia seria, até o final do ano, botar o disco na rua. Uhum. Mas vamos ver, né, cara, como é que vai, porque agora a gente tá, além do fato de estar compondo, a gente quer também tocar em alguns lugares pra divulgar a banda. Claro. É, e o que a gente ponderou é fazer festivais, cara, que é interessante, porque aí tu envolve muita gente, tu tem uma estrutura boa, som bom, entendeu? Então aí tu consegue expor o teu trabalho, as pessoas param pra ouvir, porque vão lá no festival pra ver as bandas, né? Tu diz as próprias bandas se auto-organizarem pra fazer um festival. Isso também, isso aí é uma coisa que Santa Maria tá despertando agora. Mas então a nossa ideia seria isso aí, cara, dar esse peitaço aí no final do ano, mas vamos ver também, né, cara, como é que vai acontecer. Daqui a pouco... sei lá, o futuro a Deus pertence. É, nosso projeto é lançar um disco logo, logo. Junto com o clipe, assim. Que já, na realidade, nós já estamos maquinando ele aí. Fazer. Ligeirinho tá no ar, né? Certo. Tá sempre lançando coisa nova, né, cara? É o pessoal. Vocês vão fazer show em algum lugar? Próximo agora? Agora não. A gente tá em olho, tá de olho em dois festivais aí. Só que falta a gente se acertar lá com as produções dos festivais. Claro, certo, certo. Claro. E então, se vocês não procuram tocar tipo, em barzinho, tipo moto, um Botelho do Rosário que nós temos aqui, por questão de som, porque tu falou tipo, a qualidade de um festival, isso é uma coisa mais técnica musicalmente falando, né? Tocar num festival, tu tá tocando ao ar livre, tu pega o amplificador, tu larga lá, o som vai, tá ligado? Ele não volta. Cara, assim, ó... É muito legal tu falar isso, porque assim, ó, que nem eu te falei, faz uns 20 anos que eu toco na noite, e assim, ó, eu sou metal tranqueira, velho. Uhum. Eu gosto de tranqueira. E assim, desde que eu comecei a tocar até hoje, essa coisa de tocar em bolicho, em bar, não muda, velho. Chega lá, é um microfone de plástico, é o som apitando, é os caras jogando cerveja no teu amplificador. É uns morceguinhos, entendeu? É aquela chinelagem que o cara conhece, que quando é novo o cara não tá nem aí porque tá noutra vibe. Uhum. Não tem dinheiro, tem que sair na noite, tem que beijar alguém. Então, assim, cara, isso aí é muito... Verdade. Cara, é muito legal, velho, porque isso é uma coisa meio nostálgica também, porque isso aí te dá uma injeção de juventude, cara, que é o que esses bares promovem, entendeu? Não muda isso. Mas, enfim, hoje tá complicado pela questão sonora, né, cara? Porque como a gente toca muito alto... E é metal, é, né? É muito complicado, cara. Uhum. E não digo que nunca faria um evento, assim, mas eu acho que se a Speed fosse tocar em algum bar, o dono ia se incomodar com a vizinhança. Até porque o som que a gente faz tem que ser volume alto, tem que ter a pressão, a massa sonora, claro. Sabe? Tem que vir, tu não vai tocar heavy metal no volume 2, tu tem que ir volume no talo, velho. Uhum. Pra vir o som das válvulas, do amplificador, tudo, enfim... Fritar, então, né? Fritar a válvula e fazer então funcionar. A gente não tem ideia de tocar em bares. Se os bares têm, tá aberto aí o convite, mas vai ser do nosso jeito, cara. Se não é, é uma coisa que acontece em Santa Maria, as bandas muitas vezes se sujeitam aos bares, deixam até de tocar com vontade, porque não pode tocar assim, não pode tocar isso, tem que tocar volume baixo, não sei o quê. Ou seja, os bares castram os músicos, cara. E eu acho isso a maior palhaçada que tem. E são eles que acabam ganhando no final. Porque o que o músico grupo, né? Quer, cara, quando tá em cima do palco, é fazer o seu som livre, free, velho. Entendeu? Claro, mostrar o trabalho. Mostrar o trabalho, tocar no seu volume, coisa, porque é aquilo ali que sai. Então, cara, então assim... não é pra nós, bicho. Nós queremos é volume no talo e... Não tem como tocar metal sem descer a linha. Não tem, né? Principalmente na bateria. Tocar baixo já não dá aquele tesão de tocar metal, assim, sentar... Controlar pra tocar, assim. Claro, né? Aí que tá a vibe do ao vivo, isso é interessante. Eu até tinha comentado com o Matheus que aqui é um lugar que a gente faz... Tipo, quando as bandas vêm, dá pra tipo, pegar e fazer um som acústico. Só que aí, né? Não vai rolar pegar um contrabaixo ali acústico, pegar um baixolão, um violão, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Então vamos ouvir mais um som deles? Isso aí. A gente vai chamar Not For Long, depois Castaway e a última Last Breath. Vai lá. Become blow. We'll be right back. Então voltamos agora aqui com a entrevistinha. Nós ouvimos os sons da Speech. Isso aí, os sons que a gente ouviu. O último foi Last Brief, o anterior foi Castaway e o primeiro foi Not For Long. E antes disso tocou Shadow and Dust lá no meiozinho só ali, tá... Que é a música do primeiro videoclipe dos guris, né? Que tá bem massa. Exatamente, a gente tava comentando agora sobre a origem do nome da Speech, né? Da história de Cuse, Vágio, que a coisa vai, a coisa vem. E ali o nome da banda, não sei se quer dar uma brilha pro público, assim, do nome Speech. Cara, o nome Speech nada mais quer dizer que guspir, né? O ato de guspir. Uhum. Então, pra algumas coisas a gente faz isso. Pra algumas revoltas que a gente tem, alguns monstros que a gente tem, a gente faz isso. Mas, enfim... O nome surgiu numa brincadeira e não vale a pena contar, mas é isso aí, cara. É isso aí, é heavy metal. Show de bola. Sem muita explicação, bom, assim, né? Vamos só seguir. O e-mail pra contato de vocês é speechheavymetalband@gmail.com. Daí como é que é pra encomendar o EP? É isso? Cara, assim, a gente tá... Mas né? Quantas cópias? Isso é uma coisa que eu ia perguntar, como é que foi o processo tipo, desse da tiragem. Cara, na realidade, a primeira tiragem foi numa correria, porque a gente queria aprontar tudo pro Dia Mundial do Rock. Do rock, uhum. Então aí foram feitas 500 cópias, uhum. E eu fiz o pré-lançamento no Facebook. E aí, assim, eu acho que foi lançado numa quinta ou numa sexta. E aí, no sábado, eu tinha vendido 300 cópias. Ah, lá. Nossa. E aí, lá no festival, a gente vendeu bastante também. E fora os amigos que encomendaram, né? Uhum. Então aí, a gente tá com muito pouco CD ali. Acho que eu devo ter umas 20 unidades. Quem tiver afim de adquirir, cara, manda um e-mail pra speechheavymetalband@gmail.com ou entre em contato com a gente ali pelo Facebook, que é Speech Metal, uhum. Ou SoundCloud. Ali os nossos contatos sociais ali. Dá um grito ali que a gente resolve isso aí. Certo, na verdade eu vi que tava no meu Facebook ali que tava indo, tava acabando já, tá ligado? Os EPs. Interessante. Bom, o Santa tá chegando ao fim, né? Nossas redes sociais é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, www.ufsm.br/santademo. E tem o blog, né? O santademo.wordpress.com também. São os nossos contatos, enfim, pra galera sempre mandar material, sempre tá meio falando com a gente. Até tem uma coisa que eu ia comentar agora, que o Bob da TSF tá sempre ligado na gente, ele comentou no cartaz do programa, enfim, na chamada do programa, que hoje tem um evento, o Menos Armas, Mais Comida 4. Vai tocar Bidu Silas, vai tocar a TSF e mais algumas bandas aqui de Santa Maria, que vai ser no Havanas. Tem a realização da Caos Produções Independentes, também com o Top Studio, enfim, o Clássico Beco. Quem ensaia aqui, enfim, tá lá, sabe, o cara do Havanas tá sempre ali. E, enfim, cara, é isso, sabe? Vai ser R$5 mais um quilo de alimento ou R$10 sem o alimento pra ir lá curtir o evento. Isso é uma coisa que a gente já tava comentando com a Andressa, do público. O público às vezes é meio chato de não querer pagar, assim, pra ver uma banda independente, ver uma banda nova. Uhum. Mas pensar um pouco no lado do músico, daí o cara, poxa, é 10 pila, sabe? Uhum. É 10 pila ou 5 pila mais um quilo de alimento. Hoje é uma cerveja 10 pila. É, né, cara? Hoje uma cerveja dessa fila pra te ver, então tipo, vai lá, cara, curte o som das bandas, começa às 6h30 e é isso aí, é um evento, o Havanas rola evento direto, que é interessante, a gente tava comentando que falta evento, falta uma administração decente, eu bato nessa tecla no Santademo e na minha vida cotidianamente, que eu tô meio entristecido com Santa Maria de uma forma que não deveria estar, sabe, porque é uma forma, parece que nada anda e se anda são pra interesses particulares e privados, enfim, é um evento. E, enfim, entre em contato com a gente, né? Que a gente pode fazer qualquer coisa. Pra vir aqui, trocar uma ideia, mandar um som, algum tipo de divulgação, algum tipo de ajuda, enfim. Nós vamos estar aí. A gente esteve aqui com o Lucas de Oliveira, baterista da Speech, e o Matheus Bortoluzzi, né? Queria saber que mensagem vocês deixam aí pra quem tá começando, vocês já estão na estrada há um tempo. Qual é, assim, Ana? Cara, eu vou falar em nome da Speech. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a Carol e o Gui pela força aí que estão dando com as bandas autorais em Santa Maria. Sigam esse trabalho, porque a gente tem muito, muito talento aqui nessa cidade, muita efervescência, e as coisas têm que aparecer para fora, para a gente exportar talentos. Gostaria de agradecer também aquele cara ali, que é um dos dinossauros do rock de Santa Maria. Não tão velho assim, né, Molina? Mas é um cara que foi minha referência quando eu era mais jovem. Claro, velho. Quantos amigos dele aí, também foram minha referência. Eu comecei a tocar por causa desses caras. Enfim. E, cara, assim, a mensagem que a gente deixa pra galera, pros músicos, assim... Galera, acreditem no que vocês estão fazendo. Tentem se aprimorar... divulgar o trabalho, os amigos também, cara, são muito importantes nesse processo, porque os amigos é que vão pagar o teu cachê, que vão pagar o teu disco e vão te ajudar a divulgar, colocando no Facebook, na internet, e tu vai um dia chegar aonde tem que chegar por causa disso. Então, galera, não desistam dos sonhos, metal na cabeça, e é isso aí, cara, vamos. Vamos seguindo o baile. A gente vai ficando por aqui, agora são dois minutos para as três da tarde, dia 26, a gente está encerrando mais um Santa Demo pelas ondas do 800 AM. Acho que é isso. Uma boa tarde. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar a tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas. E 59 minutos. A Ouvidoria da Universidade Federal de Santa Maria tem como objetivo e finalidade a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da comunidade universitária e da sociedade. Receber reclamações, elogios, comentários, sugestões e denúncias são formas de colaboração com o aperfeiçoamento institucional. Mais informações no endereço www.ufsm.br/ouvidoria. Explorando os caminhos da música pouco convencional. Tendências, todo domingo às 4 da tarde. Na programação dos 800 AM, um programa de Will Geraldo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Você sabia que se a criança ou jovem percebe que está aprendendo, ele se sente muito mais estimulado a ir para a escola para continuar aprendendo sempre mais?